Yeah, essa é dedicada pras cachorras e pros vagabundos de quebrada que vivem no meio de pedra, chá e pó. Yeah. Sabe como é que é, véi? Na quebrada desconversou, desandou, pode crer que levou. E aí já era, véi, já era. É tipo assim, mais ou menos assim, véi. Que é mesmo bom, maluco de quebrada e dizendo que não quer ver seu fim. Yo, bebê, me traga um drink, uma vadia, diz que a noite chegue ao fim. É. Pois na vida, tudo faz sentido quando você encontra uma saída nesta vida bandida. E é por esses motivos que eu virei as coxas pra tudo e pra todos, pra não ter minha ideia perdida. É. Então fica esperto e fica ligado com as vagabundas que chega de mansinho, pois elas não tomam vinho. Na estrada da vida elas não passam de uma ilusão. Elas mentem pra mim, pra você, mas não pro seu coração. O que elas procuram na noite inteira? Grana, grana, grana o tempo inteiro. Pois elas fazem isso e aquilo por dinheiro, véi. Dinheiro. Mas se você não concorda com as minhas ideias, acha que eu estou errado, sou marxista, tudo bem. Minha visão sobre esse assunto vai mais além. Pois vive e morra com destino premeditado nas mãos de uma cachorra. Pois fique à vontade, o cheiro do queijo está logo ali. Eu aqui de novo, não cheguei, já tô vendo vagabundo na cama. Mas não se preocupe, pois aqui é acolá, não existe lugar. Vai ter sempre um perfume barato, uma vadia no ar, véi. No ar, oh, oh, oh, oh. Vai, vagabunda, sobe, desce, mostra essa bunda. Picha as rapariga, picha as rapariga pros boys, mais tarde é onça pra nós. Tô ligado que no quarto de quatro você sem calcinha pra mim é um espetáculo, véi. Deixando eu e uma pá de vagabundos da quebrada perturbados, despertando até o interesse daqueles que são acomodados. Oh, na roda de chegadas tem sempre um comentando que perdeu um irmão e um chegado vítima do cheiro do queijo. Foi e não voltou, e o tempo passou, e o que aconteceu? Na noite tudo só depende de você, véi, pra viver e morrer. Pois tudo pode acontecer, faça sua escolha, véi, se mantenha em pé. Sabe como é que é, não seja o Zé Mané. Aqui é mesmo bom, véi, tipo assim, te batendo a real realidade, sem maquiagem. Diferente de malucos aí que só fala é linguagem. Falando pra você não morrer antes do seu fim. Oh, abre o olho doido. Vai, vagabunda, sobe, desce, mostra essa bunda. Oh, vai, vai, vai. Yeah. E aí, meu bom, foi esse só aí que foi censurado, vagabundo? Oi? Foi, mas aqui não vai ser censurado não, né, doido? Vai ser censurado no CD.